Essa eu dedico para todos os proprietários de PlayStation 5 do Brasil. Eu conheci uma coroa, ela é tão boa de grana, anda bacana, vive muito bem, mas o bom mesmo é o que a véia tem. Ela é viúva, tem bastante herança, o véio morreu e deixou uma poupança. Pediu pra ela não querer ninguém, mas veja bem, meu filho, que essa véia tem. Tem apartamento, tem carro importado, tem casa de praia, salário arretado, tem um condomínio, recebe aluguel. Quem pega a véia vai viver no céu. Chácara valiosa, cartão sem limite, a bunda tá murcha, mas dá apetite pro seu patrimônio. Eu tô imaginando. Ah, meu Deus. Vou sair dizendo. Droga, continua. Peraí. Foi mal. Agora vai. Eu conheci uma coroa, ela é tão boa de grana, anda bacana. Me deu uma poupança, pediu pra ela não querer ninguém, mas veja bem você que essa véia tem. Em apartamento, importado, em casa de praia, salário arretado, tem um condomínio, tem um aluguel. Quem pega a véia vai viver no céu. Chácara valiosa, cartão sem limite, a bunda tá murcha, mas dá apetite pro seu patrimônio. Tem grande valor, uma véia dessa levanta louvô. Eu fui meditando na minha boleia, como eu tô quebrado, tive grande ideia, vou sair dizendo. Tô louco pela véia. Valeu!